nem na montanha mais alta, nem no vale mais profundo, eu poderei encontrar um lugar que se compare a estar na tua presença, Senhor. Não há ninguém que se compare a ti, não há ninguém como tu, Jesus. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Incomparável. Totalmente desejável. Eu me prostro ante a diante de ti, por tudo que tu és, eu me rendo aos teus pés. Não, não, não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Totalmente desejável.